melhor agito. Sacudindo você. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois. Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu. Um tremor de sucesso.